Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, dando continuidade ao nosso curso de introdução aos princípios fundamentais do esoterismo e da teosofia. Então, para nosso privilégio, ouvintes, nós estamos falando nesses programas dessa semana sobre a senda, o caminho da espiritualidade. Já tivemos a oportunidade de falar bastante sobre esse tema no dia de ontem e vamos continuar falando sobre ele hoje também, ouvintes, pois é genericamente aquilo que todos nós estamos fazendo aqui nesta terra. Nós todos somos peregrinos, estamos aqui não a passeio, não a turismo, ouvintes, mas sim buscando a nossa evolução. Pois se existe um plano de Deus para esse mundo que nós estamos, ouvintes, este plano se chama evolução. E evoluir, caros ouvintes, tem muitos sentidos. Evoluir significa se movimentar, significa caminhar, significa se melhorar, ouvintes. Então tudo isto é evolução. E nós vimos no dia de ontem que nós podemos fazer muitas coisas, podemos incorporar muitas qualidades que vão facilitar o nosso caminho. O que realmente não dá para fazer, caros ouvintes, é ficar parado no lugar esperando que a evolução nos carregue. Há pessoas que realmente fazem isso e eu conheço pessoas que dizem isso, por incrível que pareça, ouvintes. Tem pessoas que, apesar de terem até conhecimentos espirituais e conhecimentos esotéricos, mas elas acham que são muito fracas, são pessoas que não querem principalmente sofrer, não querem fazer nenhum esforço, então elas estão esperando realmente serem carregadas pela evolução. E, de uma certa forma, ouvintes, elas não têm... não estão tão enganadas assim, ouvintes. Existem quatro caminhos realmente clássicos dentro dessa caminhada que todos nós estamos fazendo. Três desses caminhos, ouvintes, levam para cima e para o alto. E um deles, ouvintes, leva para baixo, para o fundo. E ao invés de evoluir, existe um caminho que leva realmente para a destruição. Então nós temos que ficar muito, muito atentos, caros ouvintes, para saber que caminho nós estamos seguindo. E em todo esse processo, ouvintes, existe o conceito de iniciação. A iniciação, caros ouvintes, que significa um novo começo, a nossa vida tomar uma nova direção. Encontrar um instrutor, encontrar um mestre, encontrar uma doutrina que nos auxilia a evoluir. Então a iniciação faz parte também em algum momento do nosso caminho. Mas como nós dissemos, caros ouvintes, nesses quatro caminhos, né, clássicos, né? Quando eu falo isso, tem até pessoas que perguntam se isso que eu estou dizendo tem a ver com o quarto caminho, né? Existe aí uma obra no mercado esotérico aí, literário, que é chamado Quarto Caminho, né? Isso não tem, isso que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com isso, caros ouvintes, mas sim essa conceituação aqui que eu vou passar para vocês está nos escritos de Geoffrey Barborka, que é um grande teósofo norte-americano, que falou exatamente desses quatro caminhos. E para nós compreendermos essas quatro sendas, esses quatro caminhos, ouvintes, nós temos que imaginar qual é a meta desses caminhos. Nós temos que imaginar, ouvintes, que nós estamos aqui na planície procurando, caros ouvintes, compreender o que é que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Mas diante de nós e todos nós já divisou isso na sua vida, existe uma grande montanha, uma montanha com muito elevada, que é muito escarpada, que em algumas partes nela há uma grande floresta, em outras partes existem pedras íngremes, existem estradas, existem caminhos que já foram abertos, que vão circundando esta montanha, ouvintes. Mas mesmo olhando daqui debaixo da planície, lá em cima nós vemos estrelas brilhando. Lá em cima, ouvintes, desta montanha, que é a montanha da sabedoria, lá estão os mestres e os seus discípulos que conseguiram escalar o caminho do aperfeiçoamento humano. E mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos começar a subir essa montanha. Na verdade, eu acredito que muitos dos meus ouvintes já estão no meio desse caminho, dessa subida, dessa montanha, mas a atitude, ouvintes, daqueles que estão caminhando, né, nessa subida da montanha da espiritualidade, varia muito. Realmente, nós temos que imaginar, como nós dissemos, que existe um grupo de pessoas que não faz o menor esforço para subir essa montanha, ouvintes. É uma grande fila de indivíduos que começa lá embaixo, na planície, que se colocaram como se fossem apenas um grupo de indivíduos que está sendo conduzido como se fosse uma manada de animais, estão ouvindo os comandos de quem está indo à frente e estão apenas seguindo o curso normal daquele grupo de pessoas que está evoluindo. Esse realmente é um caminho, ouvintes, é o caminho da menor resistência, é o caminho do menor esforço, é o caminho daqueles que não querem estudar, que não querem ter uma disciplina espiritual, que não querem meditar, que não querem orar, que se apegam com os prazeres, com as pequenas coisas da vida, mas que, quer queiramos ou não, ouvintes, eles também estão evoluindo. O mundo hoje está de uma forma que a evolução, em certos aspectos, ela é quase automática, principalmente no campo mental. Nós temos que nos recordar, caros ouvintes, que nós estamos numa fase da evolução coletiva da humanidade que é totalmente dedicada ao aspecto mental, ao aspecto intelectual. Já se passaram grandes momentos da história da humanidade onde outros aspectos estavam sendo desenvolvidos, como foi na grande civilização da Atlântida, que há cerca de 1 milhão de anos atrás atingiu o seu ápice nesse planeta, com mais de 2 bilhões de seres encarnados na Terra. Então, aqueles que imaginam que nós, com a atual população de 7 bilhões, somos os únicos que chegamos nesse ponto, ouvintes, saibam que a humanidade já viveu uma glória muito grande, pois aquela civilização, ouvintes, o grande objetivo dela era desenvolver o aspecto emocional. Na verdade, todo esse nosso planeta, ouvintes, toda a vida que está aqui, já que nós estamos dentro do progresso de um grande esquema evolutivo, chamado de rondas e cadeias planetárias, que com certeza no ano que vem, num segundo nível aqui do nosso curso de Teosofia e Esoterismo, nós vamos falar com mais detalhes desse tema, caros ouvintes, que é realmente muito interessante, mas é muito complexo. Existe realmente todo um mecanismo para a evolução da vida aqui na Terra. Mas para nós compreendermos o que eu estou expondo aqui hoje, basta saber, ouvintes, que na nossa Terra já houve a manifestação da vida em 4 grandes períodos de existência. Então a vida nesse planeta já surgiu e já desapareceu em 4 ocasiões. E não que essa vida tenha realmente terminado de todo, mas o foco da vida se transferiu do nosso planeta para outro ponto do espaço. Então todas as almas que estão aqui no planeta Terra nesse momento se transferiram para um outro ponto do sistema solar, um outro globo, e ficou aqui nesse planeta apenas um resquício, para que obviamente não fosse inviável o retorno dessa vida para o planeta Terra. Então vocês imaginem que hoje a paleontologia nos indica que houveram grandes períodos glaciais nesse planeta, onde o gelo tomou conta de quase 80, 90% de toda a superfície do planeta. Então, naqueles momentos, ouvintes, não havia realmente nenhuma condição para que a vida se manifestasse aqui na Terra, fisicamente. Também no início do desenvolvimento do planeta, houve épocas que o planeta era praticamente todo incandescente, como ainda é o centro do planeta Terra. Na verdade, o que existe no centro do nosso planeta é uma grande esfera de metais derretidos com alta temperatura e que estão se movendo velozmente, gerando inclusive um campo eletromagnético que, de certa forma, todos nós percebemos que ele existe. Basta pegar uma bússola para vocês verem, ouvintes, que as agulhas obviamente se alinham com esse campo eletromagnético, e ele é gerado exatamente por essa grande massa incandescente, muito, muito quente, que existe no centro do nosso planeta e que está num veloz e constante movimento. É praticamente um sol que existe dentro do nosso planeta. Mas quando o planeta se formou, também não havia condições para a vida física. Então, em quatro ocasiões, ouvintes, a vida surgiu e praticamente desapareceu sobre esse planeta. E a última vez que isso aconteceu é exatamente nesse período que nós estamos. Na verdade, no esquema de sete grandes encarnações da vida nesse planeta, a vida já se manifestou aqui por quatro vezes, e na verdade nós estamos no meio, já indo para o final dessa quarta manifestação. Dentro dessa doutrina das rondas e cadeias, nós estamos exatamente na quarta ronda, na metade da quarta ronda, e então, ouvintes, a vida está plenamente manifestada. E nós vemos aí que as pessoas estão reclamando que o planeta está muito quente, que estão havendo alterações climáticas. Pessoalmente, se nós fôssemos analisar como almas, nós teríamos que achar esse calor até agradável, ouvintes, porque é muito pior é quando o planeta se resfria, quando as calotas polares ficam maiores, avançam sobre os continentes e inviabilizam realmente tudo que existe. E todas essas grandes cordilheiras que existem nas Américas, na Europa e na Ásia, caros ouvintes, onde existem as maiores formações rochosas do planeta, na verdade é o resultado de toda a movimentação das calotas polares, das grandes geleiras que praticamente esculpiram essas grandes montanhas, fazendo uma pressão sobre elas, sobre a Terra, erguendo grandes volumes de terra e esculpindo, como praticamente lixando com o movimento do gelo sobre a Terra, toda a superfície do planeta. E quando realmente o planeta começou a se aquecer, então a água ficou líquida novamente e nós tivemos então a configuração do planeta como ela é hoje. E o ser humano, ouvintes, na época da Atlântida, dentro dessa oportunidade que nós tivemos, e esta quarta ronda tinha também essa característica, os atlantes tinham que desenvolver o aspecto emocional. Então, os atlantes, que eram os ouvintes que têm realmente uma grande semelhança com o que hoje são os asiáticos, né? Os atlantes tinham características físicas muito peculiares, né? Cerca de 2,5 metros a 3 metros de altura. Quando encontrarem aí um fóssil de um atlante, realmente os únicos que terão falado de pessoas assim será exatamente o ocultismo. E provavelmente se preencha aquela profecia que Madame Blavatsky fez na Doutrina Secreta, que ela diria que o conhecimento esotérico seria confirmado por descobertas arqueológicas. Como nós vemos que tem realmente acontecido, Blavatsky sempre mencionou os escritos apócrifos do cristianismo e foram descobertas nas cavernas da Terra Santa, na região do Egito, na região do Mar Morto, muitos e muitos manuscritos que pertenciam à época primitiva do cristianismo. Então, essas descobertas arqueológicas confirmaram realmente comentários que Madame Blavatsky fazia. Mas a doutrina secreta, nesse aspecto da evolução planetária, vai muito além. Ela nos fala dos atlantes. Então, naquela época da Atlântida, caros ouvintes, o grande foco eram as emoções, né? Então, os atlantes realmente eram muito briguentos, muito emotivos. E, de certa forma, o nosso corpo físico ainda hoje ainda é praticamente esse corpo atlante. Porque, como nós temos insistido com vocês aqui em muitos programas, aquilo que nós chamamos de corpo físico, na verdade, é o corpo líquido, né? Os nossos corpos são compostos, cerca de 70% do seu conteúdo são fluidos, são líquidos, e dentro da terminologia, da simbologia esotérica, o líquido se refere à emoção. Então, a civilização atual, ouvintes, que é, obviamente, a civilização planetária, pela primeira vez, a civilização humana ocupa todo o planeta com uma mesma cultura, que é, obviamente, a civilização ariana, não os arianos que o Hitler confundiu completamente, que eram os europeus loiros, né? da Alemanha e da Áustria, mas os arianos, caros ouvintes, começaram a sua evolução acerca de exatamente quando terminou a civilização Atlante, com o primeiro dos grandes cataclismos que destruiu a Atlântida, que destruiu o continente, a ilha maior do continente Atlante. Isso aconteceu há cerca de 800 mil anos atrás. Então, desde aquela época, ouvintes, já vem se desenvolvendo a civilização ariana. E os primeiros arianos, na verdade, começaram ali na região do norte da Índia, região do Afeganistão, que para nós, caros ouvintes, ali estão os ancestrais da nossa cultura. Hoje a linguística reconhece que as línguas modernas têm exatamente a sua origem ali naquele tronco ário, e essa nossa civilização ariana, que já teve muitas fases do seu desenvolvimento, está desenvolvendo o aspecto mental. E as pessoas, caros ouvintes, como nós estávamos falando no começo, mesmo que não queiram, só pelo fato de residir numa grande cidade, uma grande metrópole, então as pessoas são obrigadas a usar os equipamentos públicos, utilizar a tecnologia dos computadores, nos bancos, a telefonar com seus aparelhos, com seus celulares. Hoje as pessoas assistem televisão, acessam a internet, tem aí à disposição cinemas, teatros, uma série de opções culturais que, quer queira, quer não, ouvintes, estão empurrando coletivamente a humanidade para frente. Então, mesmo aquelas pessoas que não fazem esforço nenhum para evoluir, paulatinamente elas também são levadas pelo conjunto. Mas há um outro grupo, ouvintes, que é realmente busca alguma coisa a mais. Então nós vemos que no mundo existe dentro da cultura humana a cultura da religião. Porque dentro do ser humano existe a religiosidade, existe a espiritualidade. Então dos três grupos que estão subindo, ouvintes da montanha, existe um grupo que são todas as pessoas que são religiosas. Esse grupo, caros ouvintes, sobe a montanha da evolução de uma forma mais rápida. Essas pessoas ouvem dos seus líderes religiosos os preceitos espirituais, elas praticam as suas liturgias, praticam os seus exercícios de ascese, as suas orações, as suas meditações, as suas observâncias no dia a dia, e isso de uma forma específica, caros ouvintes, não muito acelerada, mas a religião, ouvintes, é sim um fator que acelera a evolução das pessoas. Nós não podemos nunca falar nada contra as religiões, porque faz parte da cultura humana. Quando nós chegamos em qualquer país, em qualquer civilização, qualquer etnia, caros ouvintes, há sempre coisas ali que são fundamentais. Sempre há uma língua, sempre há um folclore, sempre há uma culinária e sempre há uma forma, um formato religioso. E esse formato religioso é a maneira como aquelas pessoas desenvolvem o lado espiritual que existe em todos os seres humanos. Então nós temos que procurar compreender como as pessoas realmente usam a religião para evoluir. E como é claro, caros ouvintes, que as disciplinas que as religiões apregoam, se a pessoa realmente as desenvolve, se realmente observa as restrições e os mandamentos éticos, morais, a pessoa realmente está progredindo mais rapidamente. E no segundo bloco desse nosso programa, nós vamos falar, caros ouvintes, daqueles dois grupos que estão faltando, dos quatro. Porque o primeiro é daqueles que não fazem nada. O segundo grupo, que está indo para frente, está indo para cima, é o grupo dos religiosos, caros ouvintes. Mas há um terceiro grupo que vai mais rápido do que todos eles, que são o grupo dos iniciados. São o grupo dos discípulos, daqueles que realmente encontraram os mestres. Mas, lamentavelmente, ouvintes, não existe no universo apenas um único lado da polaridade. Quando se manifesta uma polaridade, é convocado simultaneamente a outra polaridade. Então, lamentavelmente, apesar de existir um caminho que acelera a subida, ouvintes, há pessoas que escolhem um caminho que vai para baixo, um caminho que vai para o fundo, um caminho que, ao invés de mirar lá em cima na montanha, aonde estão os seres brilhantes, que são os mestres, que são os anjos, que é a própria divindade, há pessoas que são tão egoístas, que são tão fechadas assim mesmo, em si mesmas, que elas preferem entrar num buraco, desenvolver cada vez mais o seu egoísmo e usar o conhecimento, usar até as técnicas que existem para se fecharem. E isso, caros ouvintes, é o caminho da aniquilação que nós vamos falar no nosso segundo bloco de hoje. Existe o caminho da iniciação e existe o caminho da aniquilação. São duas possibilidades que eu espero que jamais, ouvintes, nenhum de vocês tome esse caminho maléfico, esse caminho realmente que não leva a lugar nenhum, que é o caminho da destruição, da dissolução do nosso eu espiritual. Mas estamos aqui falando com vocês sobre a caminhada espiritual, ouvintes, muito gratos pela grande audiência. Aqui a montanha que eu estou falando com vocês está manifestada aqui no gráfico da nossa audiência, que como sempre faz um pico para cima quando vai chegando às 21h. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando ao vivo, também vocês que estão acompanhando as gravações, também os discos que serão distribuídos com este programa. Nós vamos fazer o nosso tradicional intervalo e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, caros ouvintes, retornamos agora ao vivo aqui com vocês no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando sobre o caminho da evolução, caminho que nós estamos seguindo juntos, ouvintes. Então só podemos agradecer a oportunidade de estar aqui a serviço da espiritualidade de vocês, a todos que acorrem aqui ao nosso programa, obviamente procurando informações que ajudam a nossa compreensão, a nos localizar dentro do nosso caminho, ouvintes. Então estamos aqui a serviço da luz, estamos a serviço da evolução, não se enganem. E estamos a serviço, com certeza, do progresso de todos vocês. Então agradecemos a todos aqueles que nos apoiam, os associados, simpatizantes da Levir, os nossos ouvintes e a você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Sempre é tempo, caros ouvintes, de começar a nossa caminhada. Então, retornando ao nosso tema, ouvintes, nós estamos falando aqui sobre como os seres humanos realmente caminham essa senda, essa vereda estreita, caros ouvintes, que leva lá em cima, no alto, até chegar aonde estão hoje apenas algumas centenas de iluminados e de mestres que estão presentes nesse planeta. Pode parecer pouco, mas cada um deles, caros ouvintes, lutou muito para chegar lá em cima. E para que nós não terminemos o nosso programa falando, caros ouvintes, desse caminho negativo, desse caminho da destruição, vamos falar dele exatamente agora, porque ele está obviamente em oposição exatamente ao terceiro caminho, que é o caminho iniciático, ao caminho do progresso acelerado, o caminho que seguem aqueles que descobrem os mestres, a sua filosofia, e que se dispõem, ouvintes, a se melhorarem, e pelo contato com os mestres, por suas informações, pelo seu auxílio, e principalmente pela dedicação que os mestres têm para com os discípulos. Então, os iniciados chegam, caros ouvintes, mais rapidamente lá em cima. Mas, lamentavelmente, ouvintes, devido até à própria natureza do nosso grupo de almas, que nós já falamos aqui num outro programa, é um assunto realmente muito esotérico, pois quando esse planeta começou a se manifestar, juntamente com todo o sistema solar, se manifestaram 12 hierarquias criadoras. Sendo que na construção do sistema solar, 5 dessas hierarquias já atingiram o seu objetivo e já não estão atuando mais. Restaram então 7 hierarquias criadoras, sendo que a humanidade como um todo é uma dessas 7. Por exemplo, a hierarquia dos anjos é uma outra. Então nós estamos aqui, ouvintes, evoluindo nesse planeta, não sozinhos. Nós estamos aqui acompanhados por outros grupos de chispas divinas que ocupam outras formas, outros tipos de corpos e evoluem junto conosco. Mas a humanidade, ouvintes, essas nossas chispas divinas que somam cerca de 60 bilhões de seres humanos que atingiram o seu progresso galgando todos os níveis, desde a curva involutiva que passou pelos elementais, chegando no mineral, passando para o vegetal, chegando finalmente ao animal e ao humano, nós pertencemos a uma única hierarquia criadora, que é chamada pelos hindus da hierarquia de Ahankara. E Ahankara, caros ouvintes, se nós fizéssemos uma tradução, se fosse possível traduzir Ahankara ao pé da letra em português, nós teríamos que traduzi-la por egoísmo. Lamentavelmente, é essa a nossa característica. Ahankara quer dizer o eu separado, e isso, de certa forma, é, ouvintes, o que quer dizer egoísmo. Então, o ser humano tem naturalmente essa característica do egoísmo, ao contrário, por exemplo, de outras hierarquias, como a dos anjos. Os anjos, caros ouvintes, realmente não entendem como nós, seres humanos, ficamos aqui tão perdidos, porque como eles são destituídos, são despidos desse sentimento egoísta, eles se sentem unidos a todos e a todos, e se sentem unidos 24 horas por dia, e 24 horas para os anjos não quer dizer nada, mas eles se sentem unidos com a criação, se sentem unidos com Deus, eles percebem os desígnios divinos, então eles navegam, eles nadam, caros ouvintes, e se divertem sentindo as efusões divinas que são emanadas do alto e que vem aqui para a terra, assim como nós sentimos as efusões da luz do sol. O que os anjos percebem são os pensamentos divinos, e eles obviamente contribuem para que esses pensamentos se corporifiquem aqui na matéria. E o anjo, caros ouvintes, tem uma grande diferença para conosco. Eles não insistem numa coisa que nós achamos que nós temos muito e que vem exatamente desse Ahankara, que é esse nosso tão prezado livre-arbítrio. Porque o ser humano, lamentavelmente, acha que pode tudo, ouvinte. E nós, obviamente, não podemos tudo. Nós podemos fazer muita coisa com os reinos que estão abaixo de nós. E nós também podemos ajudar ou prejudicar os nossos semelhantes. E é aí, caros ouvintes, que termina o nosso livre-arbítrio. Porque se nós olharmos para cima, se nós pudéssemos enxergar os seres que estão acima de nós, nós, obviamente, veríamos os anjos, os arcanjos, os grandes seres planetários e, obviamente, a grande divindade solar. E nós, obviamente, sentiríamos que nós não podemos fazer nada nem a favor nem contra esses seres, ouvintes, porque nós somos muito pequenos, somos muito diminutos. Nosso poder é muito limitado, então o que o ser humano realmente acaba fazendo com seu livre-arbítrio é acelerando ou atrasando a sua evolução e dos seus semelhantes e daqueles reinos que estão abaixo de nós. Nós podemos fazer praticamente qualquer coisa com o reino vegetal, com o reino animal, com os minerais e até com os elementais que as pessoas nem sabem que estão aí também, muito abaixo de nós. Mas, ouvintes, tudo isso nós estamos dizendo para exatamente compreender o que que motiva uma pessoa a seguir o caminho da aniquilação. Porque muitas dessas pessoas que tomaram esse caminho, ouvintes, que vai para baixo, que vai para o fundo, que entra dentro da terra quase que literalmente, fazendo como um avestruz faz, enfiando a cara no buraco, na terra, ouvintes, porque muitos desses seres, obviamente que são seres humanos iguais a todos nós, muitos deles fizeram muitos progressos culturais, mentais, alguns até muitos progressos espirituais, estavam galgando o caminho acelerado, mas, caros ouvintes, enfrentaram um problema muito sério, que é o problema da polaridade. Sempre, ouvintes, que nós estamos fazendo qualquer coisa na vida, nós temos que considerar que toda questão tem duas faces, tem dois lados. Não existe moeda com um único lado, ouvintes. Então, se nós fizermos qualquer coisa para um lado, haverá uma oposição que virá do outro. E por incrível que pareça, ouvintes, e eu estou dizendo isso para vocês porque eu já tive experiências realmente incríveis. Quando a gente vai trabalhar pela luz, aparecem as forças das trevas com a mesma intensidade para equilibrar aquela energia benéfica que a gente faz, e nós somos realmente confrontados, caros ouvintes, com energias tenebrosas. Então, caros ouvintes, é preciso ter muito cuidado nos trabalhos espirituais, porque, por exemplo, se vocês vão a um local onde está tendo uma palestra, onde está tendo um ritual, onde alguém está falando da espiritualidade, obviamente que aquela pessoa está falando para o bem, está desejando o progresso de você e daquela plateia que está lá. Mas vocês fiquem atentos, ouvintes, porque devido à lei das polaridades, que muito claramente ensinou Hermes Trismegisto, com a mesma intensidade daquela luz que aquele orador, que aquele pastor, que aquele sacerdote, que aquele venerável está ali empunhando o malete da sabedoria, ali perto, caros ouvintes, às vezes no mesmo ambiente está se erguendo uma força negativa de mesma intensidade. E lamentavelmente, caros ouvintes, algumas pessoas realmente começam a chamar essa força para si, porque aquela força está ali latente. Então há pessoas que começam a pensar coisas negativas com relação àquela pessoa que está ali conduzindo o trabalho, começam realmente a fazer críticas mentais, começam a jogar verdadeiros rojões astrais para cima daquela pessoa que está ali se esforçando para dar uma palestra, para fazer um sermão, para conduzir uma reunião espiritual. E quando se abre a palavra, então surgem críticas, as pessoas vociferam coisas negativas. E para vocês terem uma ideia, caros ouvintes, aonde que isso pode chegar, eu já tive a oportunidade. E se isso não tivesse acontecido comigo pessoalmente, eu não acreditaria. Como vocês aí do outro lado não podem, podem até não acreditar. Mas eu já tive a oportunidade de terminar uma conferência e aparecer uma pessoa que queria me agredir fisicamente devido àquilo que eu falei. E aí realmente eu fiquei sem entender nada. Como é que aquelas palavras de espiritualidade, como é que aquelas palavras que expõem uma cultura religiosa, espiritual, poderiam gerar no coração de uma pessoa esse ímpeto, caros ouvintes, de agressão, de violência, de uma pessoa se aproximar ali do púlpito, se aproximar de onde o orador estava falando e realmente ameaçar, até agredir fisicamente. Se isso não tivesse acontecido comigo, ouvintes, eu também realmente não acreditaria. Mas a partir daí, ouvintes, eu vi que realmente é uma realidade isso que nós estamos dizendo para vocês. Que quando nós estamos num trabalho de luz, caros ouvintes, temos que tomar cuidado porque existem trevas ali perto. Então, se há um ensinamento prático, ouvintes, nisso que eu estou falando aqui, se vocês tiverem qualquer trabalho espiritual, jamais, ouvintes, se coloquem na posição de receberem essa energia negativa em vocês. Não façam críticas, não atrapalhem, não trabalhem contra aquela pessoa que está ali tentando ajudar. Pode ser uma pessoa que tem pouca cultura, pode ser uma pessoa que tem defeitos, mas nós nunca devemos fazer, ouvintes, oposição para aquele que está trabalhando pela luz. Se vocês tiverem a oportunidade de dizer alguma coisa para essa pessoa, jamais cheguem lá repreendendo, criticando ou coisa do gênero, porque vocês vão chamar para vocês, caros ouvintes, aquela energia negativa. E vocês podem até se sentir poderosos, vocês podem se sentir, ouvintes, cheio de energia, porque vocês estarão chamando para vocês essa energia negativa. Isso, ouvintes, acaba levando pessoas que estavam no caminho da iniciação a se fecharem totalmente no seu egoísmo e começarem a usar as técnicas espirituais não a favor da luz, não a favor do progresso, não a favor da evolução, mas sim a favor do egoísmo, a favor de uma vida autocentrada, de reter dentro de si todos os poderes, as riquezas e os poderes. Então sobe a cabeça da pessoa os cargos, os valores, os vis metais, ouvintes, a pessoa não pensa em outra coisa. E lamentavelmente essas pessoas assumem, e muitas delas assumem depois de um certo tempo até conscientemente, o caminho da magia negra. Então se entram, caros ouvintes, para o hall daqueles que compõem a fraternidade da face escura. Porque se existe uma fraternidade branca, caros ouvintes, que trabalha pela luz, existe sim nesse planeta seres que trabalham para reter as pessoas, para atrapalhar a evolução e principalmente para lutarem por si mesmas contra as leis da natureza, para preservarem o seu eu limitado, o seu eu mortal. E chega realmente no ponto, caros ouvintes, de haverem seres tão negativos que a única solução que os poderes espirituais desse planeta têm para impedir que essas pessoas causem muitos problemas para toda a humanidade é capturar essa pessoa e lançá-la naquilo que é conhecida como a oitava esfera, caros ouvintes, que hoje não está aqui no céu do nosso planeta, não está visível aqui do Brasil, mas que é o nosso satélite do nosso planeta, que é a Lua. A Lua, caros ouvintes, é chamada no esoterismo a oitava esfera, é um cadáver de uma evolução anterior. Então esses seres negativos muitas vezes têm que ser capturados e têm que ser lançados e envolvidos com energias muito fortes para que eles se dissolvam, porque lamentavelmente, ouvintes, muitos deles se separam inclusive da sua chispa divina. Isso aqui é mais lamentável. As pessoas começam a praticar o mal, a praticar a violência, a corrupção, a cometerem os crimes, os assassinatos, os genocídios e a reterem o poder, a reter o dinheiro e começam a prejudicar toda a humanidade. Então são pessoas dentro de si tão profundamente egoístas que a própria alma, a própria chispa divina, ouvintes, decidem abandonar aquelas pessoas, que se tornam então os homens sem alma, os verdadeiros desalmados, e que são as únicas forças realmente que trabalham pela involução nesse planeta. Então essa categoria e esse caminho, ouvintes, é um caminho que não deve ser seguido em hipótese alguma. E eu também recomendo a vocês, não chamem para vocês energias negativas, porque em todo lugar, ouvintes, que está tendo uma energia para um lado, ali mesmo existe uma energia para o outro. Sigam, caros ouvintes, o outro caminho, o terceiro caminho, ouvintes, pois existem aquelas pessoas que não fazem esforço nenhum, mas mesmo assim evoluem. Existem aquelas pessoas que adotam uma religião e começam a se aperfeiçoar. Mas existem aqueles, ouvintes, que resolvem subir a montanha de uma vez. Que ao invés de seguir pelo caminho que vai margeando a montanha, serpenteando a montanha da sabedoria, existem aqueles que resolvem serem atletas espirituais, alpinistas dessa montanha da espiritualidade. E esses, ouvintes, são os iniciados, aqueles que realmente encontram a disciplina e os conselhos dos mestres de sabedoria. E esses, caros ouvintes, são aqueles que estão chegando no final verdadeiramente da caminhada humana nesse planeta. porque como disse Helena Blavatsky, nós, caros ouvintes, vamos passar essa fase da evolução humana passando por 777 encarnações. E são exatamente nas 7 últimas vidas, ouvintes, depois de terem sido passadas 770 vidas, só nessas 7 últimas é que nós vamos subir, para aqueles que escolherem esse caminho acelerado, subir até o topo e pagando, caros ouvintes, o preço que custa subir essa montanha da evolução tão rápido. Porque é preciso muito esforço, é preciso muito estudo, é preciso muita abnegação. E é preciso, caros ouvintes, ter uma musculatura espiritual muito grande, porque a mochila que vai nas nossas costas, quando nós fazemos essa escalada, ela vai ficando cada vez mais pesada, porque nós vamos chamando para nós os karmas que nós acumulamos nas vidas passadas. É por isso, caros ouvintes, que a biografia dos grandes santos, dos grandes iluminados, ela não é uma biografia de uma vida linear, de uma pessoa que nasceu, sentou no lugar, começou a meditar e se iluminou. Na verdade, os grandes iniciados são aqueles que lutam pela luz, pelo benefício das pessoas, então normalmente eles são perseguidos, eles sofrem muito, caros ouvintes, porque as pessoas realmente não entendem a natureza da luz e, ao invés de facilitarem o caminho dos discípulos e dos mestres, as pessoas fazem oposição. E fazendo oposição, ouvintes, geram isso que nós acabamos de informar para vocês. Pega uma energia negativa muito grande, aquilo que brincando a gente chama de fio preto. Porque se você vai fazer alguma coisa elétrica, tem lá um fio branco, um fio preto, um fio vermelho, um fio preto. Se você pega essa energia negativa, ouvintes, surgem os conflitos, surgem os embates. E nós vemos que, lamentavelmente, a humanidade não teve nenhum período que recebesse convenientemente os mestres e os seres iluminados. Então a iniciação, caros ouvintes, ou seja, subir essa montanha rapidamente, significa realmente fazer os esforços necessários para terminar o karma pessoal e terminar, ouvintes, a fase evolutiva que nós chamamos de humanidade. E isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Não é recomendado para todos os ouvintes, é só realmente para quem pretende, quer e tem condições, ouvintes, para ser um atleta espiritual. É melhor, caros ouvintes, ser um bom religioso, uma pessoa que observa as instruções da sua religião, do que ser um mal iniciado, ser um iniciado perdulário que não segue as disciplinas, que não faz o devido esforço e que fica perigando, caros ouvintes, ao invés de subir a montanha, fica perigando de cair lá de cima para dentro do buraco do caminho da aniquilação. Porque, como bem diz a sabedoria popular, caros ouvintes, que sabe muito mais coisas às vezes do que o esoterismo, quanto maior a altura, caros ouvintes, às vezes maior o tombo. Então não vamos imaginar que nós podemos sair correndo e subir o Everest e chegar lá em cima onde estão os mestres de um único assalto, num único dia, ouvintes. É preciso realmente se municiar muito de apetrechos, de elementos, que na verdade são elementos interiores. Precisamos desabrochar as nossas virtudes e principalmente aprender realmente o que é ser humano. Porque se a nossa característica, caros ouvintes, é o egoísmo, nós temos que transcender esse egoísmo que está dentro de nós. Nós temos que praticar, caros ouvintes, o que realmente ensinaram os grandes mestres. Porque hoje existem rios de tinta, ouvintes, que estão sobre o papel dos livros por toda a humanidade. Mas o difícil não é ler, não é reconhecer essa tinta, ouvintes, mas é realmente se converter à sabedoria. Não adianta ter acesso à sabedoria se nós não a praticamos. É preciso se converter e praticar o que disseram os sábios, e no nosso próximo programa nós vamos falar mais detidamente sobre o caminho da iniciação, que obviamente é muito bonito, tem as características que precisam ser adquiridas, ouvintes, e obviamente que a única coisa que nós não desejamos para vocês é que vocês se envolvam com esse caminho da aniquilação, o caminho da destruição, que realmente não contribui nada para a evolução geral. É melhor, caros ouvintes, nós nos atermos ao que nós somos hoje, procurarmos contribuir com a evolução coletiva, praticarmos os preceitos espirituais da nossa filosofia, da nossa religião, do que tentar, ouvintes, subir muito rapidamente, o que pode levar realmente a levar um tombo maior do que realmente nós podemos suportar. E o nosso programa, caros ouvintes, uma vez mais renovamos esse compromisso, está a serviço da luz, está a serviço da evolução. É meu privilégio, caros ouvintes, estar aqui com vocês, evocando dentro dos vossos corações a chispa divina que arde eternamente no universo, unida sempre a Deus, e tentando trazer alguns conceitos, algumas dicas, alguns pequenos ensinamentos, humildemente acendendo a nossa luz na escuridão. Porque é melhor acender uma vela, caros ouvintes, no escuro, do que praguejar contra a escuridão, contra aquilo que nós não estamos enxergando. Então encerramos aqui, ouvintes, o nosso programa de hoje, e convido a vocês a nós fazermos a nossa última vibração. Vamos, caros ouvintes, cerrar os nossos olhos e uma vez mais sentir o batimento cardíaco que emana do nosso coração. Vamos, uma vez mais, ouvintes, fechando os nossos olhos, volvendo a nossa consciência para o centro dos nossos corações. Vamos visualizar ali a nossa chispa divina, visualizando um diamante que está ali, ouvintes, perenemente engastado sobre o lótus do nosso coração. Vamos fazê-lo brilhar com toda intensidade agora, visualizando uma luz intensa que se expande por todo o nosso coração, se expandindo por todo o nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser. Que essa luz se expanda para além do nosso corpo e ilumine, caros ouvintes, em todas as direções, mas principalmente diante de nós, que nós possamos caminhar a nossa senda, iluminados sempre pela luz da nossa chispa divina, que brilha eternamente nos nossos corações. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Paz profunda nos corações de vocês. Que a bênção do Mestre, do Senhor do amor e da compaixão que nós acabamos de enviar para vocês, acendam ainda mais essa luz dentro dos vossos corações. Encandeça ainda mais as vossas mentes, que elas possam descobrir cada vez mais a verdade e o conhecimento que existe na cultura espiritual, esotérica, teosófica. E nós aqui, humildemente, ouvintes, estamos aqui a serviço de todos vocês, agradecendo sempre o carinho, a audiência, tudo que vocês mandam para nós, caros ouvintes, é sempre muito bem-vindo. Então nos despedimos, muito gratos, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso para todos vocês. Esperamos estar aqui nas próximas edições, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo para continuar os nossos estudos com vocês. No nosso próximo programa, vamos falar aí do caminho da iniciação. Então, ouvintes, fiquem com a programação musical da Esotérica FM. E finalmente enviamos a todos o nosso forte, o nosso fraternal, nosso carinhoso, caloroso abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.